controle, o Fox Lima. Whisky Fox Lima, copia o controle agora. Agora sim, tá, mostrando 090, tinta uniforme e tá no ideal de pesquisa. Desça ao 070 na proa de TAP, identifique. 070, proa de TAP, Fox Fox Lima, identificou. Sam 3561, posição 9 autorizada, chame para o táxi. 3561, autorizado, puxa o estacionamento. Romeu Golf Vitor, 60 milhas de Salvador, na proa de Amã para a chegada Amã, reporte descida. Só na ponte de descida já, Romeu Golf Vitor. Golf Vitor, desça o 050. 050, Romeu Golf Vitor. Que 9963 desça para 2000 pés, 1012, livre LS, flame estabilizado. 9, boa, 3152. 152 na escuta? Prossiga, na sua escuta. Boa noite, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reporta para ingresso, 3153. Alugou no 613 para o táxi, 87 a bordo, 3 horas e 47, alterna com 20. Voo no 613, táxi via Índia, Alfa até o ponto de espera, pista no 0, no ponto de espera, torre 118, decimal 612, ajuste no 0, 12, bom voo. Índia, Alfa, ponto 010, 186, 10, 12, obrigado, no 613. Trip 9963, complete curva direita, proa 50. Direita, proa 50, grato. Voo no 404, desça para 3.000 pés, 1.013. 3.013 no 404. Whisky Fox Lima, desça para 4.000 pés, 1.013. 4.013 no Fox Fox Lima. Escondo 1.013, Alinda, cola pista no 0, vento 1.00 graus, 1.1, nós. Alinda, cola no 0, gol 1.6, 1.13. Faz com espaço aí, 1.52. Aurora é o gol 1885, você tem que acionamento, posição 6. 1885, ciente, aguarde pushback acionamento na posição 612. Tem uma aeronave, um Boeing da Webjet que vai ingressar agora em posição 5 e um Airbus da TAM, dentro de alguns instantes iniciando o táxi na posição 9. Ok, se preferir, está autorizado acionamento na posição, aguardando apenas para o push. Vai aguardar o gol 1885 na posição 6. Valeu, tá 3152. Então, 3152, prossiga. Eu nem perceberia, por acaso, informar o modelo da aeronave aqui ao nosso lado. É Alpha November 12, porém a gente não sabe o nome da aeronave, ok? Tipo esse, Alpha November 12. Gratamente seja o Antonov, então, obrigado. Obrigada. É o primo pobre do 225. termômetro 225, turbo hélice. Ah, beleza. Obrigado, valeu. Falou. Grata, torre aqui também, obrigado. Alô. Mas que é esquisito, é. Que nem bater em mãe. Só sabe dizer qual é a nacionalidade desse avião? Antonov é russo. Ou ucraniano, agora não tô lembrado direito. Não, Antonov é russo, mas eu queria saber de que país que ele é. Ah não, eu não consegui ver a bandeira. Eu também não vi. Valeu. Paulo, Gol no 885. Gol no 885, prossiga. Já está autorizado agora o feedback? Negativo, o Airbus da TAM no posição 9 vai iniciar agora o táxi dentro de alguns instantes, ok? Após a passagem da mesma, está autorizado na posição 62, deixando para o táxi. Bem, então, após a passagem do Airbus da TAM, autorizado o feedback acionamento, 885. Acerta. Controle, boa noite. Chegou no 6193, passando 2.200 pés. Colo 6193, contato radar na decolagem, sub mantenha 360, saída gole. Saída gole 360, 6.13. Uno, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10, no ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, ajuste no 0.13, bom voo. É, autorizado Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, 118 meia dúzia, obrigado por trabalho. Salvo, Salvador, passageiro 2224, continente, passageiro 224. Passageiro 2224, informação uniforme confere, Juazeiro do Norte autorizado nível 350 pela Upper Zulu 19 até a posição Bangu, Bravo, Alfa, November, Golf uniforme, quando modifica para o nível 220 e segue direto para o destino. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle 119 decimal 8, aciona 5123 no transponto. Confirmando o transponder 5123 no transponder, passaria do 2224. Planejamento correto, chame pronto para o inspecionamento, remota 14, passaria do 2224. Romeu Golf Vita, passou 055 para 050. Golf Vita, mantenha 050, número 4 na aproximação. Então, aqui é 050, número 4, Romeu Golf Vita. O trip 9963 está estabilizado na classe, visual cabeceira. 9963, torre no 9366. 386, grato. O Gol no 404, desça para 2.000 pés, livre LS, reduza para 170 nós. 2.000, livre LS, reduzindo, 404. Olha, o trip 9963, tá, foi LS, visual cabeceira. A direita por 160, seu limite é 80 de sembra. Direita 160, confirma o limite? Magnética 80 de sembra. É 80 de sembra o limite, por 160, vamos pegar o primeiro. Cadê do 2224 para o pushback do canal? Confirme. Luiz Fox Short Lima está atingindo 40. Luiz Fox Lima, desça para 2.000 pés, 1013, livre LS X-Ray. Tomará no lote o Fox Short Lima. Quanto controle Salvador, é o EB 5890, cruza 220 para 150. 5890, identifique, chegada mar e desça ao 080 para o editar. 080 para o editar, sente por informe. VLS, 404. No 404, torre no 8386. 86, boa noite. Torre, boa noite, Gol no 404, passando Duna. Boa noite, Gol no 404, continue a aproximação, aguarde pista livre, serão número 2 para pouso. 104, aguardando. Meu Golf Vito, desça para 3.000 pés, 1013. 3.000 pés, 1013, Romeu Golf Vito. Meia no 3, chame Recife, 1260, alterno 288. 260, 288, boa no meia no 3. Meu Golf Vito para o localizador, direita, zero, na correção esquerda, 090. Esquerda, 090, Romeu Golf Vito. Para o táxi, o Gol 1885, tem 77 a borda alterna, Galeão, 4 horas e 20 de autonomia. Gol 1885, táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera, pistão no zero, no ponto de espera, torre 118, decimal 612, ajuste no zero, 13, bom voo. Juliette Alfa, até o ponto de espera, dá 110, ponto de espera, 113, Gol no 885. Romeu Charlie Alfa November, informação uniforme, Brasília 360, aguarde cópia. Para o táxi, eu passarei 2224, PLV 27, autonomia 3 horas e 20, alterno na Fortaleza. Para 050. 050, web 5890. De 118, decimal 612, ajuste no 013, bom voo. Juliette Alfa, até o ponto espera, 18.000, passarei 2224, bom trabalho. Salve Salvador, é o Trip 9963, livrou na sua escuta. Trip 9963, boa noite, táxi via Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, o Trip 9963. Atingiu 3.000 pés, o meu Figueta. Romeu Golfito, 2.000 pés, livre LS, som estabilizado. 2.000 pés, livre LS, reportagem estabilizada, Romeu Golfito. Decola da 1.0 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 1.19, decimal 8, aciona 5.0.5.3 no transponder. Antes, o patrão deu tchau da Novembro, cruzado para Brasília, número 360, na Gole, transição Ofito, decola da 1.0, curva direita, vai tomar o controle 119. 8 de outro transponder vai ser 5.0.3 para o Charlie Alfa November. Charlie Alfa November, só confirmando, transição será Ofito, Oscar, Foxtrot, Índia, Tango, Oscar. Sim, Ofito, tá, Índia, November. Sim, Ascension, pronto para o inspecionamento, Charlie Alpha November, só confirme o... onde se encontra. Confirmação 10 da Aerostar, já está pronto o acionamento do Charlie Alpha November. Sim, só confirmando decola da 10 ou da 17. O Charlie Alpha November tem condições de decolar de ambas. Gente, então seria interessante... Só confirmando se você encontra no Pátio 5, afirmativo? Afirmativo, está aqui no hangar no Pátio 5. Na verdade, precisa ser decolado no 7, devido ao Pátio 5, né? Sério, problema. Gente, então, decolagem da 1-7, curva permanece a mesma, e a saída também, gole transição ofito. Curva direita após a decolagem da 1-7. Charlie Alpha November, transfere agora a torre 1-1-8 decimal meia dúzia para acionamento, táxi e decolagem. Charlie Alpha November, bom voo. Ok, então, a decolada 1-7, com curva direita, saída permanece, vai chamar a torre 786 para acionamento, Charlie Alpha November, muito bom. Solo Gol 404, livrou. Gol no 404, boa noite, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Ok, já está no pátio 3, chama para ingresso no principal. Salve, Salvador, boa noite, azul 4071, centro da Uniform para Campina 360. Azul 4071, Campinas 360, informação uniforme, confere, aguarde cópia. Guardando cópia, 4071. Pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, gol no 85. Oi, boa noite, Papá Romeu, Charlie Alpha November. Boa noite, Charlie Alpha November. Livre acionamento, chame táxi. Chama na táxi, vamos lá. Oscar Golf Sierra, desça para 3.000 pés, 1013. 3.013, 4071, pronto copy? Pronto copy, 1071. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta, Eco, quando intercepta Upper Zulu, 16. Controle 119, decimal 8, aciona 5116, dúzia no transponder. 360, autorizado, Campinas, via rota do plano, decolando 10 após curva direita, perfil da El, Leda, após Leda, Bride, para interceptar para o Zulu, 16, 119, 8, é o controle e o transporte 5116, 4071. Protejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, posição 8, azul, 4071. Chamar aí para pushback, acionamento, obrigado. 5810. O 02580, identifique chegada mar e desça ao nível 060. Controle, boa noite, 3561, transfere coisa 2500 na gole. 3561, contato radar, suba ao 380, saída gole. 380 na gole, está 3569. 198 é o controle, 5133 é o transponder do TAN 3858. Cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, TAN 3858. Morano 07, TAN 3858. Controle 3662, cruza 90 para 80. 3662, inicialmente 070, informa o tráfego, sua posição de 1 hora, 8 milhas, rumo norte, cruzando 060 em descida, um caravan. Afirmativo, direto para o 70 e mantém, está sente o tráfego e visual com o mesmo, está 3662. Afirmativo, 3662, vai na proa de Duna. Na proa de Duna, 3662. Salve Salvador, muito boa noite, Webjet 5836, formação é a Uniforme para Recife 350. 5836, informação uniforme confere, autorizado Recife nível 330 pela Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 119 decimal 8, aciona 5113 no transponder. Então vamos para Recife, no nível 350, decolando a pistão no zero, com curva esquerda na Foco Caracaju, chamando o controle em 19.8 e acionando o transponder 5113, 5836 Web, portão 5. Webjet 5836, o plano pré-aprovado, nível 330. Permanece 330 ou aguarda coordenação com o centro para o 350? Não, negativo, 330, conforme autorizado. Gente, então chame pronto, pushback, acionamento, posição 5, Webjet 5836. Chamarei no 5, 5836, obrigado. Divisa colagem, pistola 0, passarei 2224. Gol 985, subindo inicialmente restrito, nível 340. Subindo recível 340, gol 1885. Na 3561, vou na proa de ofito, restrito ao nível 360. Ofito 360, 3561. Gol 4071, na posição 8, pushback, acionamento. Autorizado, chame táxi azul 4071. Chamarei táxi 4071. CRU 070, tá 3662. Sente, 3662, desço 060. 060, 3662. Passarei 2224, da cola 224, controle 198, bom voo. 198, boa noite, obrigado, 2224. Controle Salvador, boa noite. Passarela 2224, decolado na sua escuta no perfil da Momo. Quando possível, solicita a proa de Frote ou Bangu, senhor. 2224, contato radar, subal 350 na subida Gole. Correção, subida Momo. Ok, perfil da Momo, obrigado. Dá os 109. Meu Vitor de repouso, pista 97. 2, tráfego agora 9 horas, 3 milhas com o rumo norte, ainda mantendo o rumo norte, cruzando 045 em descida, atente tráfego, desça para 2.000 pés com 1.013, livre LS. Descendo para 2.000 com 1.013, livre LS, está visual com o tráfego da 3662. Web 6710, chame torre no 9316. Controle Salvador, boa noite, voo 1604, ciente da Uniform, passa 170 para 150. Web 5810, torre no 9316. Web 18658 no 0. O gol no 604, identifique, chegada é a Mari, desça ao 070, reduz agora para 229, número 6 na aproximação. Mari, 229, descendo para 070, com o número 6, gol no 604. Boa noite, Romeu Golfe Vitor. 02580, vou na proa de TAP. Na proa de TAP, 2580. Só no 0, vento 070 graus, 1-1, no nós. 7, autorizado, pouso Web 5810. 188, bom trabalho. Acordei o 35219. Só confirmando o nível, seria o 200 mesmo? Confirme. Ah, pode manter o 200. Ciente, aguarde cópia. Trip 5219, saída prevista Gole. Gole, 5219. Desça ao 050. 050, 2580. Gol no 804, desça ao 060. Prossiga. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 200. Decola da 10 com curva à direita no perfil da saída Gole. Eval, após direto, Vitória da Conquista. Controle 119, decimal 8. Aciona 5513 no transponto. Autorizado Conquista, nível 200, Gole, decola curva, decola da 10, curva à direita, Eval após DCT, controle 109.8, no transponder 5513, o trip 5219. Protejamento correto, chame pronto, pushback acionamento, trip 5219. Chamará para pushback acionamento, 5219. Azul 4071 acionado, para um táxi para o BD98, 4 horas e 30 de altura, Metanano, Ribeirão Preto. Só confirme POB, Azul 4071. POB 98. 98 no POB, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pistão no zero, no ponto de espera torre 118 decimal 612, ajuste no zero, 13, bom voo. Bono 013, o ajuste via Juliette Alfa, ponto de espera 108 metros. Muito obrigado, uma boa noite. BD 2224, possibilidade de voar Panguda presente, ó? Quem fica na área do centro, 2224, mantenha pro de Momo e aguarde coordenação. Ok, aguardando coordenação pro Momo, 24. Solos 29, Libra Direita no 219, boa noite. Libra Direita no 219, Web 5810, grato, boa noite. Direto a zero, muito obrigado, companheiro, tô na sua... Objeto 5810, boa noite, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, aguarda para ingresso no pátio principal, a posição prevista 05. Gente, Alfa Kilo... Pátio 3, aguarda para ingressar no principal, previsto 05, web 5810. Localizador, tá 3662. 3662, torre 1836. 1836, grato. Páscoa Golf Serra, 2000 pés, livre LS, X-Ray, informe estabilizado. Golf Serra, para 2000, informará no lote. No 885, chame Recife 1251, não termo 3325, boa noite. Objeto 5810, mantenha a posição no pátio 3, aguardando, vamos aguardar apenas o táxi do Boeing da companhia, que se encontra agora no 5, apenas deixando a entrada do pátio 3 livre para o pushback do Boeing da aeronave da companhia, ok? Paciente, vai aguardando o pátio 3, lembrando, deixando passagem, web 5810. 3662, estabilizado de LS, agora a uma milha para o Índia Sierra, para baixar travado. Atenção 3662, continue a aproximação, aguarde eixo livre. Aguardando eixo livre, continuando na aproximação, 3662. Na 3662, livre pouso, pistão no zero, vento 070 graus, 08 mais. Livre pouso para o 3662. Charlie Alpha November, decolador 32, controle 1198, bom voo. Charlie Alpha November, copiou a torre? Negativo, torre, foi sobremodulado, Charlie Alpha November. Ok, Charlie Alpha November, decolador 32, controle 1198, bom voo. E agora o controle, 198, boa noite, November. Azul 4071, não mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 4071. Papá Romeu, Charlie Alpha November. Charlie Alpha November, contato radar, subam 360, saída Gole, transição ou fito. Disse que não 360 na Gole, na transição ou fito, Charlie Alpha November. O Conserra já está no lote. Oscar Golf Serra, chame torre no 8-6. No 8-6, bom. Torcero 2580, desça para 2000 pés, 1013, livre LS X-Ray, informe estabilizado. Para 2000 pés, livre LS, para morar no 2580. 33, base pela direita, 17, reporte final. Passaram na final, Golf Serra. Para 3000 pés, 1013. 3000 pés, 1013, voo no 604.